Os balneários em contentores têm os dias contados no Estádio Municipal de Oliveira do Hospital. A Câmara Municipal vai avançar com a construção de balneários que deverão estar prontos na primavera do próximo ano, num investimento de cerca de 200 mil euros. Esta é uma obra que o Executivo Municipal de Oliveira do Hospital quer realizar em tempo recorde para conferir melhores condições aos atletas e à formação, perspectivando assim um futuro ao Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Em reunião pública da Câmara Municipal, o presidente da autarquia notou que, ao contrário de Nogueira do Cravo, que já teve um conjunto de investimentos, o Oliveira do Hospital contou apenas recentemente com relvado sintético e vai só agora contar com balneários. Vamos avançar rapidamente. Dei ordens ao seu vereador para tratar do dossiê o mais depressa possível, para trazer a reunião de Câmara para aprovarmos uns balneários e que perspectiva o futuro do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Nogueira do Cravo teve um conjunto de investimento, como vocês sabem, na sua área. Oliveira do Hospital nunca se fez. Nós fizemos, tínhamos um relvado municipal, fizemos aquilo que foi de melhor, temos hoje um relvado sintético de grande qualidade, tínhamos um batatal quando eu herdei a Câmara Municipal, tive coragem para fazer e tenho pela primeira vez, vai haver alguém que vai projetar umas instalações dignas para depois terem cedidas ao Futebol Clube de Oliveira do Hospital. E nós vamos fazer esta obra em tempo recorde. E eu admito que se o projeto estiver pronto, que nós em março teremos a inauguração desses balneários. Avançar com esta obra na reta final do seu mandato, o autarca antecipa as críticas de que vai ser alvo, porém diz ser esta forma como vê a cidade, adiantou que o investimento nestes balneários rondará os 200 mil euros. Pela primeira vez, há um presidente daqui que vê as coisas de maneira diferente e que com certeza dará um grande ataque ao Presidente da Câmara por vir fazer uns balneários no Oliveira do Hospital, mas são coisas, são opções políticas, são a forma como eu vejo a sociedade do Oliveira do Hospital e eu acho que é preciso nós criarmos estes balneários e deixar já as infraestruturas para mais tarde se lançar a sede. Não podemos fazer tudo de uma vez, mas aquilo que vamos fazer nesta fase é uns balneários com dignidade, uns balneários à dimensão também do Oliveira do Hospital, mas que tem muito objetivo. Eu não quero a formação dentro de contentores, sem condições, e por isso, meus caros amigos, será uma obra que andará por volta dos 200 mil euros nesta primeira fase, mas é uma obra que ainda farei. E esta é uma obra a pensar sobretudo na formação. Porque os balneários de Oliveira não têm dignidade e eu não quero as minhas crianças, os meus jovens que fazem parte, que gostam de jogar a bola, que gostam de futebol, quero que eles se sintam também bem e quero lhe dar condições. Porque os outros, os miúdos que jogam, por exemplo, em Nogueira, têm hoje um conjunto de condições que estes nossos não têm. E eu quero também igualar na melhoria dessas condições. Lamenta o autarca que estas obras só aconteçam agora. É uma pena que um clube que tem 70 e tal anos, 75 ou 76 anos, ainda não tenha mas uma sede social. Eu acho que eu gostaria, pelo menos nestes primeiros balneários, a direção de Oliveira terá um espaço e terá salas para se reunir e fazer as reuniões num sítio que esteja cedido. Ainda na área da promoção de melhores condições para a prática desportiva, o Executivo, liderado por José Carlos Alexandrino, tem em vista a ampliação do pavilhão municipal. Para o efeito, anunciou que deixará reservado um terreno junto ao atual pavilhão. Para esse efeito, o mesmo deverá possibilitar a realização de uma feira ligeiramente diferente. Vou deixar um terreno a seguir ao pavilhão, que estava virado para estacionamento, estava já escolhido para ser estacionamento, vou deixar para a possibilidade da ampliação do pavilhão municipal, criando um pavilhão que pode servir de treinos, que pode servir de treinos ao hóquei, que pode servir de apoio e pode servir também de exposições e de uma feira ligeiramente diferente. Um pavilhão com algumas dimensões bastante elevadas e para modalidades individuais. Vamos também, estou a dizer, ainda é uma ideia que está germinada, que germinou na discussão da minha equipa, porque tínhamos que fazer agora o projeto e deixarmos um terreno, vamos deixar um terreno agora sem nada para perspectivarmos o desenvolvimento e a ampliação do pavilhão. Foi então na última reunião pública do Executivo Municipal de Oliveira do Hospital que José Carlos Alexandrino anunciou o arranque destas obras dos balneários do Estádio Municipal de Oliveira do Hospital, indicando também a sua intenção de ampliar o pavilhão municipal.